foi por amor, viva o Redentor. Prevaleceu, embora sofreu, por quem não merece, até pelo ateu. Fale de paz, não fale de guerra. Fale da luz, não fale das trevas. Fale do amor, não fale do ódio. Seja feliz e suba no pódio. Fale daquele que te deu a vida. Se você não conhece, ele te convida. Aceite o Senhor, então se converta, antes que soe no céu a trombeta. A cruz está vazia, irmão. Abre o seu olho então, antes que seja tarde, saia dessa ilusão. Você que é cristão ou você que é ladrão, Cristo vai voltar pra todos, qual é sua decisão? Ao que nasceu pra me salvar e que viveu pra ensinar, o que morreu no meu lugar e ressurreto hoje ele está. Hoje Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo num só segmento. Como eu vivo, Cristo vive aqui nesse momento. Seja de paz, fale do amor, ele que vive que é meu redentor. Seja de paz, fale do amor, ele que vive que é meu redentor. ABC, MG, uma rap grande, Cristo vive com você. Cristo vive, Cristo vive. Limpou com manto de sangue, o sangue que escorreu nas ruas. Libertou do cativeiro o ladrão e a prostituta. Fez do bêbado esquecido na calçada um vencedor. Mostrou que não adianta se não tiver amor na hora nona. Trouxe vida eterna e autoestima, propôs pra todos nós beber da água viva. Quem beber da fonte receberá a vida eterna. Se quiser se ouvir, vai sair dessa mazela, loucão. Tá vendo as ruas de água de fuma de prontidão pra matar. Fica ligeiro, pois é nessa gás, não pensa pra te derrubar. Drogas e armas, bebidas, maluco te mostra saída. Quem escolhe o caminho é você, Jesus te dá garantia. Vivi no lamaçal do inferno, perdido no escuro, sem perspectiva, em meio aos lobos. Procurei meu rumo em Deus, que me aceitou sorrindo de braços abertos. Cristo vive em nós, estamos sim do lado certo. Seja de paz, o amor de Deus nunca se esfria nem morre, pois ressurgiu neguinho ao terceiro dia. Salve Cela e Fernanda, tamo junto nessa guerrilha. São Paulo, Minas Gerais, é o que se fortifica. Seja de paz, fale do amor, ele que vive que é meu redentor. Seja de paz, fale do amor, ele que vive que é meu redentor.